Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 24 de janeiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Terça-feira de lua nova, 24 de janeiro de 2012, estamos começando o Panorama Agrícola de hoje. Na mesa de som contamos com a presença do Márcio Peixe e o ditado do programa é: quem ri por último, ri melhor. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica de verão. No noticiário, milho, soja e trigo batem recordes de produtividade aqui em Santa Catarina. E na entrevista, hortaliças tradicionais Embrapa e Epagre trabalham em parceria para resgatar hortaliças tradicionais no estado. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie críticas e sugestões para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão vai bem uma limonada. Um pé de limão no quintal de casa é sempre bom. E uma limonada, além de refrescante, pode ajudar a combater a depressão, o câncer, os vermes e a pressão arterial elevada. É hora das notícias. Dos cinco principais grãos produzidos em Santa Catarina, três bateram recordes de produtividade na última safra, informa o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. São as lavouras de milho, soja e trigo. O feijão, cultura muito vulnerável a qualquer problema climático, apresentou rendimento médio menor do que em alguns anos atrás. Contudo, não se pode dizer que houve frustração da safra. O arroz, ao contrário dos outros grãos, teve a menor produtividade dos últimos anos, provocada pelo excesso de chuvas e alagamentos em algumas regiões produtoras. Outras lavouras também tiveram bom desempenho, especialmente a batata, o alho e a cebola, com aumento no rendimento médio. No mês de junho próximo, nos dias 20, 21 e 22, o Rio de Janeiro vai ser sede da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, chamada de Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O evento deve reunir no Rio de Janeiro mais de 10 mil pessoas para debater propostas, temas e metas para a preservação ambiental do planeta. Informações adicionais no portal www.rio20.info/2012. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Em parceria com a EPAGRE e com outras empresas estaduais de pesquisa, a Embrapa Hortaliças desenvolve projeto para resgatar o uso e o cultivo de hortaliças tradicionais, que se perderam no tempo por falta de uma cadeia produtiva estabelecida. Projeto piloto, desenvolvido em Minas Gerais em 2011, deve ser estendido para todo o país agora neste ano de 2012. Aqui em Santa Catarina, há um bom potencial de algumas hortaliças tradicionais, como explica o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira. Nós temos alguns bancos já iniciados, um em Canoinhas e o outro no Oeste, em Chapecó, e outro em Araquari, onde estão, por exemplo, a Ora Pronobis está lá, no litoral tem o Inhame, que é o Cará, né? Tem a azedinha, peixinhos, capuchinha, que são hortaliças folhosas de pequeno porte, essas três últimas. E mais algumas, a vinagreira está lá, se adaptou bastante bem durante o verão. É claro que no Planalto, com o inverno muito frio, a gente tem um período de dormência e a produção praticamente paralisa nesse período. Quando inicia a primavera, nós retomamos o cultivo nessas regiões. Normalmente essas plantas, elas produzem sua própria muda, ou no caso algumas espécies produzem sua semente, e ali mesmo o produtor pode utilizar essa semente, não tem uma questão de ser material híbrido, então o produtor ou guarda a semente, propriamente dito, semente botânica, ou utiliza filhotes, perfilhos, talos dessa planta para propagação. O pesquisador Nuno Madeira diz como pretende difundir a produção de hortaliças tradicionais. Bom, as hortaliças tradicionais, que são mais conhecidas no meio acadêmico como hortaliças não convencionais, caíram em reduzir-se o consumo delas muito pela questão comercial, de que as outras hortaliças, as convencionais, elas têm uma cadeia produtiva muito estabelecida, desde a cadeia de insumos, com sementes, agrotóxicos, adubo, até o fornecimento com fornecedores, com toda uma cadeia de distribuição. Então, essas hortaliças não convencionais, elas não têm essa cadeia produtiva estabelecida. Tudo partiu de um processo de globalização, de que todos os produtos, vamos dizer, que têm cadeia produtiva, atingiram diversas regiões de todo o país, de todo o planeta, vamos assim dizer. Então, você tem alface, tomate, batata por todo o planeta, né? Isso distribuído ao longo de todas as épocas do ano. Ao passo que essas hortaliças mais regionais, elas não têm essa distribuição. E a Embrapa Hortaliças, ela se propõe, junto com seus parceiros, a difundir através da implantação de unidades, difundir essas hortaliças através da implantação de unidades de observação em diversas, em diferenciadas regiões. Nós estamos submetendo um projeto para todo o país, aí de norte a sul, para implantar as unidades de observação, que vão servir de polo de difusão, e através de capacitação também junto a agricultores organizados e técnicos da extensão rural para difundir a produção dessas hortaliças. Paralelamente, vamos trabalhar também a questão de consumo junto ao pessoal da nutrição para que se faça também o resgate, muitas vezes, do uso dessas hortaliças que foram muitas vezes abandonadas. Poucas pessoas hoje em dia sabem como preparar o polvilho de araruta como há 50 anos atrás, por exemplo. Há muitas vantagens para o pequeno agricultor cultivar hortaliças tradicionais. Ouça algumas delas com o agrônomo da Embrapa, Nuno Madeira. Bom, tem diversos aspectos aí. A começar pelo sistema de produção, que é muito mais rústico, são hortaliças muito adaptadas, muitas delas são nativas ou naturalizadas, como a gente diz, que já estão há séculos, algumas foram introduzidas pelos portugueses, outras pelos escravos quando vieram da África, então elas se naturalizaram, vamos assim dizer, né? E inclusive com variedades já locais no Brasil, já regionais, já pelo cruzamento de materiais aqui. Então a rusticidade, a adaptação ao manejo orgânico, a facilidade de produção, o custo de produção é muito baixo, o produtor tem sua própria semente, a baixíssima necessidade de proteção fitossanitária, seja em manejo orgânico ou no manejo com produto fitossanitário. E, por outro lado também, a questão nutricional, em que ela tem uma adaptação, uma recomendação muito interessante, muitas delas são também nutracêuticas. Como exemplo, a Ora Pronobis, que é conhecida como a carne vegetal, a carne de pobre, que é pobre aí não pejorativamente, mas pelo custo muito mais baixo que a carne, mas no sentido de ter mais de 20% de proteína, que é uma característica rara nas folhas. Tá? O objetivo principal do cultivo de hortaliças tradicionais tem relação com segurança alimentar e nutricional, além de produção de renda para o pequeno produtor, como destaca Nuno Madeira. Bom, com esse projeto a gente vai atingir diversas comunidades. O nosso foco tem sido comunidades mais fragilizadas, tá? Começar por assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais, fortalecer o trabalho que elas já fazem, tá? Elas já têm muitas dessas espécies, a gente vai fortalecer e valorizar isso. E nesse sentido a gente vai fortalecer produtos regionais e nisso dá oportunidade de renda para essas famílias. Mas como objetivo principal, aí vem a questão da segurança alimentar, de ter uma horta diversificada para a família e para a comunidade como um todo. Muitas vezes a gente observa, diversas comunidades gostariam de ter um quintal diversificado, mas com as hortaliças convencionais é difícil ela adquirir sementes, ela produzir as hortaliças convencionais por questões de pragas e doenças. E com as hortaliças não convencionais, que a gente fortalece a questão de chamar de hortaliças tradicionais, elas têm muito mais facilidade de produção e de diversificação da sua horta caseira. Não querendo aqui eliminar o cultivo das hortaliças convencionais, e sim somar as convencionais com essas tradicionais também. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Madeira. Se você quer cultivar hortaliças tradicionais, procure o escritório da EPAGRE no seu município. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.